RJ 506, Rádio Resende AM 1580 kHz, Resende, Rio de Janeiro. Uma emissora do sistema Resendense de comunicação. Lembranças. Rádio Resende. Da Rádio Resende. 3355-2266. Higienização e sanitização, fale com a Proclean. A Proclean tem produtos com qualidade comprovada para higienização, sanitização de cozinhas industriais, residências, bares, restaurantes e lanchonetes, indústrias, hotéis e pousadas, lojas comerciais, lavanderias, clínicas e hospitais, e também equipamentos e acessórios de limpeza e descartáveis. Proclean, atendimento rápido e entrega imediata. Avenida Coronel Mendes, 1042, logo após o posto de saúde do Manejo. Ligue e confira: 3354-7414-2109-2257. Resende AM. 1580. Casa Carioca de Móveis. 70 anos de tradição e qualidade, onde você encontra móveis diretamente de Gramado. Casa Carioca de Móveis. Qualidade, beleza, requinte e durabilidade. Pague o preço à vista em até 6 vezes no cartão de crédito. Casa Carioca de Móveis, a pioneira da região. Rua Sebastião José Rodrigues, 260, Campos Elíseos. Telefone 3354-0965 e 3355-1289. Casa Carioca de Móveis. A Rádio Resende apresentou o Lembranças. Ouça a Rádio Resende ao vivo com o melhor som. Acesse www.radioresende.com. Este é o site da Rádio Resende. Rádio Resende. 5 e 3.